Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo a rocha é o nosso Salvador. Na sua face com louvores vamos entrar. Celebremos, seu nome é pra exaltar. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, em suas mãos estamos, ovelhas do seu pasto, seu amor nos chamou. Grande é o Senhor, rei acima dos deuses, profundezas e montes, tudo é seu. O mar ele fez, a terra é sua obra. Em sua presença encontramos o que é verdadeiro. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, em suas mãos estamos, ovelhas do seu pasto, seu amor nos chamou. Se ouvirmos a sua voz, não endureçamos o coração, pois ele é o nosso Deus e em seus caminhos encontramos a direção. Vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, em suas mãos estamos, ovelhas do seu pasto, seu amor nos chamou. Português e worship, custa e guitarra, piano, se tem dos bepiamos.